Já será autorizado após a segunda aeronave pousar. Ok, 908. Lander, autorização para Brasília. Oxuna 6225, preparar Bora Elefa para Brasília e a guarda cópia. Bora Elefa, guardando cópia, tá? November 970 Sierra Juliet, Salvador Tower. Call ground 121 decimal 9. Ciente, vento calmo, livre pouso, pistão no zero. Informe que avistou a 600 pés. Ok, ciente, grato. Number 970, Sierra Juliet, confirm the time you're spending on the country. I will coordinate with the infra-aero. How is your cell number, okay? Continue to taxi via Alpha and report before Juliet intersection. Azul 4043, solo ao 33. Libere primeira direita, agilizando por gentileza, deixando o solo em 121, decimal 9. Primeira direita, 219, azul. Visual? Afirmativo, tá visual. A aeronave se encontra na pista ainda, Felita. Afirmo, reporte na DA para possível arremetida. Bom, reporte antes do Juliette, azul. Livre pouso, pista 1-0, vento calmo. Vente, o 3304. E no nível 320, via preso Luno 7. Decola da pista no zero com primeira curva direita na subida Arbora após uma posição Alefa para interceptar a aerovia. 5057 é o código, 119, decimal 8, controle. Autorizado Brasília no 320, decolando da 10 com primeira curva direita na saída Arbor, transição Alefa após o uniforme de 17. Controle em 119, decimal 8, estação de 5057, Oceanair 6285. 6225, correto, chama pronto para estacionar. November 970, Sierra Juliet. Now your apron is April 4. Continue a taxi to May April, taxi Lima, and taxi Mike. On taxi Quebec, you report for crossing 1817. Reportar a visual está 3859. Está 3304, solo 35, libere primeiro direito, chama o solo em 121, decimal 9. 219, obrigado, 3304. Solo, muito bom dia, está 3304. Então, 9, para campo, 3, 4, 4. 4299. Informação novembro é correta, prepara a Dael Leda Mortimer, Campinas e aguarda cópia. Dael Leda Mortimer, aguardando cópia 4349. Azul 4043 passou aqui para Juliette. Azul 4043, ingressa no Juliette para 08. Juliette 08, grato, senhor. Paulo, 3304. 3304, Tassi Alfa e a porta da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3304. Estou 400 pés do TAN 3859, baixado lá. TAN 3859, livre pouso, pistão 1-0, vento 360 graus, 029. Livre pouso 1-0, TAN 3859, obrigado. Gol 9083, ali mantém cabeceiro 1-0. Ali mantém 1-0, 9-0-3. Fire, o November 970 Sierra Juliet. TAN 3304, táxi em frente Alfa Juliette, seu portão de número 04, o TAN 3304. Gente, Alfa Juliette 04, para o TAN 3304. Falou, Oceanair 6265 para o pushback, assinamento. 6225 para o push, aguarde o instante, temos aeronave que vai estacionar. Aguarde para o push, o 6225. Ok, tá, no aguardo para o push, 6225. Azul 4299, copia. 4299, copia. Só um instantinho. Portão 3859, táxi em frente, mantém a posição antes da Juliette, TAN 3859. Vai mantendo a Juliette, TAN 3859. O Oceanair 6225, coordene com a equipe de solo. Tem um Airbus que vai estacionar aí no portão 4. Assim que ele estacionar, você já coordene com a equipe de solo e efetue o pushback. 6225. Após o Airbus do portão 4, vai iniciar o pushback, 6225. Runway 17, Vicade Runway on Saxway Oscar to April 4th. Aguarde cópia. Solo Salvador, muito bom dia. 35384, posição novembro. Qual era a autorização do Mateo? 5384, prepare Puca, Caju, aguarde cópia. O 4299 da Azul, tá pronto, cópia? Pronto, cópia, 4299. Campinas, 340. Decola no zero com curva direita, saída da Euleda, depois voa direto à posição Motiva, onde intercepta a Pezulu no zero. A frequência do controle em 1.19.8, a torre em 1.8.95. Código transponder 5062. Azul 4299, está autorizado Campinas, nível 340, decola 1.0 com curva direita da Euleda. Motiva, onde intercepta a Pezulu 1-0 após conforme o plano. 1998 é o controle, 1062 no transponder azul 4299. Estacionamento correto, aguarde para o push 429. Reporte pronto para o push 4299. Encerra seu estimado de cópia mais 2 minutos. 3179, copia? Copia. Para Guarulhos 340, decola dano zero com curva direita, saída da El Leda, depois voo direto à posição Motiva, onde intercepta Pesulu no zero. Esta rota até Bridge após conforme plano. Frequência do controle, 1198, a torre em 11895. Seu código transponder 5052, TAN 3179. Trabalho aqui, ó. 340. Ok, só confirmando, da El Leda, depois Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, é, o fixo onde intercepta Pesulu no zero. Plano pronto para puxar o estacionamento, TAN 3179. TAN 3879, TAN 3877. Após a saída do Avianca, só ingressa e prossiga o portão 02, TAN 3859. Tá ok, após o Roberto Avianca, prossiga o 02, TAN 3859. Avianca Serra Serra, qual o nome da localidade de Grupo Zulu? Gente, qual setor que fica? Ok, próximo terminal de Madre de Deus, 7. Com decolagem da... direto do heliponto, saindo inicialmente com proa sul. O transponder 0142. Frequência do controle 119.8, a torre em 11895, Yankee Serra Serra. Sua intenção é ser direto já com para terminal de Aratuba, presente? Ok, então, sendo com proa norte direto para o terminal de Aratu, Yankee Serra Serra. Bushnell 6225, iniciando o táxi com 92 pessoas a bordo, alternando Goiânia, autonomia de 6 horas e 16. Táxi autorizado para o ponto de espera da 10. Quando lá chame torre em 118.95.6225. Táxi para o ponto de espera da 10, chama torre em 118.95 para o ponto de espera, 6225, bom dia. Bom dia. O Yankee Serra Serra. Torre Salvador, bom dia, Bushnell 6225, no ponto de espera da 10, pronto. Bushnell 6225, autorizado a alinhar e decolar de São 10, vento 340 graus, 029. Alinhe e decola da 10, Bushnell 6225. Chile 6225, decolado 48. Chame controle em 1919, decimal 8. 198, bom dia. Solo, bom dia, chamei a 6312. Quem me chamou, Solo Salvador? Eu vou chamei a 6312, autorização Recife. 6312 para Recife, Ciente, aguarde cópia. Primativo. O TRIP 5384, cópia. Pronto para a cópia, 5384 a TRIP. Maceió 190, Golf 677, decola no zero, concurva esquerda, saída Puca, transição Caju. Frequência do controle em 1198, a torre em 1895, código 5060, TRIP 5384. Autorizado Maceió no nível 190, perfil da PUCA, transição Caju, decola da 190, curva esquerda após decolagem, passa a rota pela Golf 677. Controle em 1198, código transição de 5060, 3384. Fome pronto para o estacionamento 5384. Para posicionamento de bate número 3, 3334. Grato. Xanerra 6312, cópia. Prossiga. Recife 350, a rota é a Peruísque 58. Decola no zero com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Frequência do controle em 1.19.8, a torre em 1.18.95. Seu código transponder 5075, Xanerra 6312. Firmativo 350, Recife 358, pista 10, curva esquerda, Puca, Caju, 198, após 295, a torre 5075. Fome para o estacionamento, o Xenerme é 312. Firmativo. Solo Salvador, 35324, pronto para puxa acionamento, parte de número 3. Livre, reporte táxi 5384. Reportará para o táxi 5384. Colagem a critério, não atraso para reportar. Reporte fora do solo. O vento em Salvador de 350 graus com 39, quem negar 108. Papatango Yankee Serra Serra, prossiga com pro Anote e chame o controle em 1999.8 para decolagem ao 55. 798, chamará o controle, grato, bom dia, Telegram. Solo de Salvador, 35384, fora, está pronto para o táxi, 4 horas e 30 de autonomia, POB de 49, alternando Monte Claro, 35384. O alternado é Monte Claro, é isso mesmo? Por incrível que pareça, sim, mas depois a gente vai para o nosso segundo alternado. Ok, gente. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da 10, via PAT 3. Uno, Inge Alfa. Quando lá, torre 1895, trip 5384. Prosseguindo o nosso táxi via parte de número 3, Uno, Inge Alfa. No ponto de espera, chama torre 1895. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Obrigado, igualmente, boa viagem. São Salvador Azul 4299, para pushback e sonamento. Portão 9, autorizado, reporte para o táxi 4299. Autorizado, pushback e sonamento, Azul 4299. Salvador, muito boa tarde. Pessoal, bom dia. TAM 3304 Brasília, 380, posição 504. TAM 3304 Brasília, você está pronto, cópia? Por favor. Para Brasília, autorizado nível de voo 360, a rota Pesulu 17. Decola da 10 com a primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. Frequência do controle em 1198, a torre em 1198.95. Seu transponder 5076, TAM 3304. O TAM 3304, a linha decola na pista 10 com curva direita na perfil da Arbor. Transição eleva. Autorizando para a Brasília com nível de 360 pelo Presulo 17 Atino, Brasília. 798 ao controle, 895 a torre, 576 transponder. Correto, informe pronto para o estacionamento, TAM 3304. Vai chamar, o TAM 3304. 0 grau 029. Autorizado a alinhar e retornar a posição. Solo Salvador, o azul 4299 com 64 a bordo, autonomia 455, alterna Galeão, está pronto para o táxi. Sente, em táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via pátio Índia e Alfa. Confirmando, Índia e Alfa no ponto de espera, torre 1895, azul 4299. Autorizado o táxi via pátio Índia e Alfa no ponto de espera, 1895, chama a torre azul 4299. Decolado aos 1200, chame controle em 1199.8. Controle em 1199.8, graças, bom dia. Chané 6311, bom dia. Chané 6311, continua a aproximação, reporte avição do campo e trem baixado travado, QNH 1018, pista molhada. Quente, reportar esse trem baixo travado, 1018, pista molhada, 6311. Baixo travado, 6311. O chiné 6311 visual com campo? Ainda não. Gente, reporte quanto visual, o chiné 6311. Chamará visual. Salvador, bom dia, 4299, ponto espera da 10, está pronto para decolagem. Azul 4299, aguarde para decolagem. Mantém posição 4299. Avisar com a pista, o Chané 6311. O Chané 6311, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 350 graus, 029. 35002, livre pouso. Azul 4299, visual com o Airbus da Bianca na final pistão no zero. Afirmativo, 4299. Azul 4299, após passagem do tráfego, ali mantém cabeceira 10. Após passagem do tráfego, ali mantém 10, azul 4299. Tango Yankee Serra Serra Torre. Chile 631, solo 04, libera primeiro direito, chame só 121, decimal 9. Libera direita 219, obrigado. Sul 4299, o vento 330029, livre de decolagem, pressão 0. Livre de decolagem, Sul 4299. Te aguarde definição do seu portão via Alfa, aguardando definição da Infraero quanto ao portão. O 6319. Via Alfa, aguardando definição de portão 6319. Azul 4299, decolado ao 06, chame controle em 1999, decimal 8. 119.8, Azul 4299, bom dia. Salvador, está 3859. 3859. Autorização 340 para Curitiba. Para Curitiba, 1 minutinho para cópia, 3859. Confere. 1 minuto para cópia. O 6319, mantenha a posição antes da Juliette. Foi definido o portão como número 5, é a aeronave que vai iniciar o push, está ocupando o 5, ok? É, mantendo antes da Juliette, primeiro. Com campo QNH 10018, pista molhada. Passarei. Cuba, confirmado. O Força Aérea 2312 está visual com a pista. Se autorizado, prossegue para o pouso. Força Aérea 2312, tráfego avistado, livre pouso, pistão no zero, vento calmo. E a 312, posição meia dúzia, puxa para o estacionamento. Meia dúzia, está autorizado, reporte para o táxi, né? 312. Vai, boa tarde. Puxa, né? 6312, não escuta? Você que tá. O senhor já iniciou o puxa ainda não, né? Tá iniciando nesse momento. Ok, sente. Ô, Paulo, o senhor quer que a gente faça o puxa pra alguma posição específica? Então, aqui eu estou coordenando com o Infraero um outro portão do companheiro seu que está aguardando. E eles vão definir aqui o portão 9. O senhor já tirou a aeronave do local aí, não tem como passar, porque ele não vai poder estacionar na 6 porque houve um derramamento de combustível. Confere? Não estou sabendo, não, senhor. Ah, ok, sente. Reporte pronto para o táxi. Reportado. Eu confirmo que a manutenção não houve derramamento de combustível na posição, não. Ok, sente, obrigado. Obrigado. Paulo, 3259. 3859. Copia. Tranquilo. Curitiba 340. Decola da 1-0 com curva direita, saída Arbor após Elefa, onde intercepta a Persulu 21. Esta rota até Confins após conforme plano. Frequência do controle em 1198, a torre em 1895. Seu código 5106, TAN 3859. Curitiba, notoriedade, nível de voo 340, via Aperzulu 21, com fim. Decola da 10, direito na Arbora Elefa. 198, controle, 2895, a torre, 5106, transponder. 3859, TAN. Afirmativo, informe pronto para o estacionamento. Trabalhando. Para o pushback, acionar o TAN 3304, Singer 04. Aguarde para o push, TAN 3304, será o número 1 no setor, aguarde para o push. É. O 3179 no portão 5, aguarde para o push. Salvador, bom dia, Azul 4043, cliente da Hostia, Salvador, para Confins, 380, fotocópia. 7, aguarde cópia, o... é o 4043, modulou, aguarde cópia. Aguarde. O Xanay 6319, na escuta? Ok. Ok, mudaram novamente, seu portão vai ser o de 01, ingresse na Juliette, prossiga para o portão 01, portão 01, 6319. 319, Juliette, portão 1, obrigado. Estou com 406, gol 960. Obrigado. 859, aguarde o número 2 no setor. O número 1 será o que está no portão 4, aguarde para o posto. Tá, Solo é o 6312? 6312, prossiga. Vou pedir pro mecânico dar uma olhadinha aqui e confirmar não uso o modelo transformado, tá? Deve precisar um do caminhão do procedimento que fazer. Ah, ok, afirmativo, vou passar essa informação lá. É que eu recebi isso do COA, que coordena essa parte aí, eu vou informar ele. Da aeronave não houve, né? Provavelmente deve ter sido do caminhão então. Exatamente, houve uma inspeção aqui da manutenção nas asas, tal, e no motor, e não há vazamento não. Foi do motor lá, também tá aqui limpando já. Ok, sente. Muito obrigado. Nada? O Mercedes 2 aponta para o táxi, 125 a bordo, alterna Natal com 3 horas de espera. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Pátio, Índia e Alfa. Quando pronto, chame Torre 1895, um bom dia, 6312. Ponto de espera, 1895, um bom dia também. Portão 3304, que está no portão 4, coordena com a equipe de solo, vai passar a cauda. Vai passar a cauda aeronave da Avianca, que está iniciando o táxi. Ele está saindo agora do través do 612. Está saindo lá do través do 612 no momento. Vai passar a cauda, após o mesmo, só pode iniciar o push e formar táxi. Gente, o TAN 3304, entendeu? Como número 2 após o hoje, né? Vai chamar para o táxi. O TAN 3304. O TAN 3179 no portão 5, só vai executar simultâneo com o companheiro do portão 4. Assim que o Xanair passar a cauda, só pode iniciar 3179. Direita 219, 1169. Gol 1160, confirme as condições da pista? Condições úmidas, porém, fortes ondulações na pista. O gol 1160 reporta. Ok, graças pela informação, gol 1160. Fortes mesmo, fortes ondulações. Da mola. Bravo Delta, cruzamento autorizado na Lima. Chamará solo 121 nesse molado. O Gilete Tango Zulu, livre táxi, chame na Papá. O Xené 6312, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento calmo. Decola, Xené. Torre Salvador e o Exército 1030 com asa. Exército 1030, reporte sobre o farol de Itapuã. Reportará na vertical do farol de Itapuã. Exército 1030 com asa. Salvador, bom dia, TAN 3663, informação Oscar, 380 Guarulhos. 38 Guarulhos, um minutinho, cópia 3663. Sendo? O azul 4043 está pronto, cópia? Afirmo, senhor. Confins 380 autorizado, decola no zero com primeira curva à direita, saída Dael, Leda e após posição Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alves, onde intercepta Pesulu no zero, mestre da rota até Bridge e após confere plano. Frequência do controle Salvador, em 1-1-9-8, a torre em 1-1-8-9-5, seu código transponder 5-1-1-1, azul 4043. Poderia confirmar a posição depois de Leda, por gentileza? É Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Motiva. Sim. Autorizar 320, Pico 10, primeira curva à direita. Daí o Leda, Motiva. Mike, Oscar, Delta, Vitor, Alfa. Depois Bridge, 119,8 é o controle, 1895 é a torre e transponder 5111. Só confirmando a posição é Mike, Oscar, Tango. Tango, Vitor, Alfa, ok? É no eixo da Pesulu no zero. Sim, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Grato. Tá pronto para o posto 4043. Grato. Alvo de Alta, Salvador. Visão parcialmente coerente por causa das nuvens de espaço aqui, tá na vertical do farol de Itapuã. Autorizado o sinal da pista 1-0, o exército 1-0, o 30, KNH 1-0, 1-8, vento 1-50 graus com 02 nós, reporte na final da 1-0. Autorizado o sinal da 1-0, ajuste 1-0 no 8. Nada é confiança. Fax autorizado para o ponto de espera da 1-0, Índia e Alfa, quando pronto, torre 1-8-9-5, tem 3-3-0-4. Índia e Alfa, ponto de espera 1-8-9-5, tem 3-3-0-4. 398, bom dia. Guardião 06, prossiga. Antes da Juliette, 1960. 1960. Está autorizado o ingresso, seu portão de número 5. Tem condição de agilizar um pouquinho para ingressar? Agilizando, Juliette, sim. Correto. Não entendi o PB. 201, no 7, aguarde, observe o 737-800 que está ingressando para o portão 5. A sua direita está ingressando para o portão 5. Após o mesmo, se prossiga o táxi. Pátio Índia e Alfa, ponto de espera, torre em 1895, o TAM 3179. Não, tá bom, 3859, um minuto, é o estimado, 3859. Exército 1030, a intenção de pouso é o pátio militar? Afirmo. Ok, sim. Lete Bravo Delta, após a saída do Airbus da TAM, vai iniciar o táxi, liberar aí a entrada do pátio 3, pode prosseguir até aquele pátio, Bravo Delta. Sente, exército 1030, aguardando, autorizada final, aguardando somente a pista livre. Ok, ciente, está a visão com a aeronave alinhando na pista 1-0, aguardará a transição para a pista livre. Aguarde. Irma, até o pátio 3 está livre, prosseguir. Tango Zulu. Termativo. TAM 3663 está pronto, cópia. Pronto, cópia 3663. Guarulhos 340, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois voa direto à posição Motiva, onde intercepta Pesulu no 0, nesta rota até Bridge, e após conforme plano. Frequência do controle em 1198. A torre em 1895. Seu código transponder 5104, TAM 3663. 340 autorizado. Escola Zael, Leda, direto Móvita. Depois conforme o plano. 5104 transponder, controle em 198, a torre 1895, TAM 3663. Correto, informe quanto puxa acionamento. Vamos lá. no solo controlado. Está 3179, mantenha o ponto de espera, pistão no zero. Nova Delta com a Delta. Ibiaú, plano Yankee, inicialmente uma centena, após prossegue visual no 085, decola no zero com curva direita, saída Arbor. Após direto, frequência do controle em 1198, a torre em 1895. Seu código transponder 5037, Juliette Bravo Delta. Segundo helicóptero da Força Aérea, autorizado a decolagem com proa sul a 500 pés para Ondina, o vento variava com 3 nós. Reporte quando fora do sol. Uma centena até 60 milhas, onde cancela e prossegue visual. Reporte para o acionamento Bravo Delta. Para Irecer, uma centena plano Yankee. Uma centena até 180 milhas, onde modifica e prossegue visual no 085. Decola down no zero com curva esquerda, bombo, cóbido após direto. Frequência do controle em 1198. A torre em 1895. Seu código 5015, Juliette Tango Zulu. Azul, 4043 para o pushback de treinamento, posição 8. Portão 8, autorizado, reporte táxi. Autorizado, pushback de treinamento, chama para o táxi azul. Salvador, o exército 030 com ala, já livrou o eixo da pista, essa parte militar. Ok, gente, está autorizado, assinar frequência livre, o exército 030. Frequência livre, grato. Está 3179, livre de decolagem, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Aeronave 73859, 155 a bordo, 4 horas e 25, alternando Campinas. É 155 a bordo? Afirmativo. Tem táxi autorizado, ponto de espera, dono zero, Índia e Alfa, quando lá, chame torre 1895, TAM 3859. Então, ponto de espera, via Índia e Alfa, lá 295, TAM 3859, via. Ela. Tá 3179, decolado aos 29, chame controle em 1,9, decimal 8. 19,8, bom dia. É o número 2 no setor, aguarde para o push. Tem uma aeronave já na posição para táxi. Após o mesmo, será liberado. Tá 3663. 3663. Azul 4043, 179, 32 de autonomia, alterna Galeão, 4 táxi. Táxi autorizado para o ponto de espera, dono zero, via Pátio, Índia e Alfa, quando lá chame torre 1895, azul 4043. Pátio, Índia e Alfa, 1895, grávida, excelente dia, uma boa semana. Obrigado, igualmente. 3663, guardando a equipe de solo, assim que o tráfego do azul liberar a cauda, pode executar o push e informar táxi 3663. Posso usar autoridade de ataque, por exemplo? Pessoal,